Tibet 6310, airborne at 35 contact Kilo, Salvador 3119-18. 19-8, Ocean 6310, thank you, so long. 0350 Tibet 6. Order departure, Ocean 6310. Roger, you're to taxi by Indian Alpha, hold point of runway 10, call tower 118.95 and KNH1014. KNH1014, Alpha, hold point runway 10, 118.95. Ocean 6310, thank you. Salvador Tower, good evening, 7358, hold point runway 10, ramp. Civilita 3858, clear to line up and take off runway 10, the wind is 09 at 0 degrees with 07 knots. Line up, take off runway 10, 7358. Go 19973, contact the receive center, frequency 125.1, alternate 133.95. Okay, receive center to 5.1, 133.95, 419973, thanks, bye-bye. Bye-bye. 8, airborne at 41, call 119.8, control departure, have a good flight. 119.8, 3858, good night. Salvador, é o 3858, Guarani. 3858, passado radar na decolagem. Guarani, nível 370, sai da mão. 370, quando possível, qual o desproque? 3878. 58, agora te guardando. Obrigado. N6310, contact to receive center, frequency 126.85, alternate 125.45. 126.85, 125.45, 6310, thank you, good evening, well, night. Have a good flight. Salvador, muito boa noite, chegou no 096, centro de informação Yankee, autorização Fortaleza. Gente, aguarde cópia no 096. Aguardando a criança, era previsto? Código frote, como transição frote, aprovado sair. Bom frote, grato. 6313, controle de Salvador, desce para 4000 pés, QNH10114, autorizado a chegada a ponte. Confirmo. 185 alterna, 12545. 2685, 2545, excelente noite, obrigado. Bom. Frotinha, decola da 1-0, esquerda, após decolagem, 5065, é o código 119.8, controle. Autorizado, conforme nível 370 para Fortaleza, Aviator Zulu 19, Bangu, direto a Tabuco, direto Fortaleza. Decolando na pista 10, perfil da Momo, Frote, 5065 no transponder, controle 098, gol no 096 no gate 5. Correto, chama ponto 05 no 096. Gente, vai chamar pronto para o adicionamento, o gol no 096. Laguna, é 313. É 313, desça para 2 mil pés. QNH 1014, autorizada final do procedimento e LSX Ray reporte estabilizado. Q810, controle Salvador, desça para 4 mil pés. QNH 10014, autorizado a chegada a bordo. Q981, no cumprido. Na escuta do controle. Q810, desça para 4 mil pés. QNH 10014, autorizada a bordo. localizador, China 6613. China 6613, ciente, complete aproximação, China Torre 1895. 95613. Salvador, boa noite, China 6613, 12:30 do inferno, LRT X-Ray da Rota. Seja por Simbra, passando mais ao externo, contando checado, altímetro no 014. Voltará a Simbra, ajuste no 014, na 3. CSA confirmando decola do 17. De cópia, Delta CSA. No 3, solo 03, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Decimal, boa noite, é 3 no 3. Do boa noite, é 63, no 3, está livrando a pista pela ataque de foco. Confirme? 63, no 3, livrando a pista pela foco. 63, no 3, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04, né? 190, desça para 2000, autorizado final, ILS X-Ray, reporte localizador, ajuste 1094. 1094, autorizado X-Ray, está autorizado, obrigado. Serra, na escuta pra cota. Serra autorizado Salvador, Catarata do Iguaçu, Serra Alfa Romeo Índia. Via Ampezulo 21, Trive após DCT Mugon, Mike Uniforme Golf Oscar Mike, após DCT Bravo Romeo Uniforme, após Interceptor Whisky 48, após Foz do Iguaçu e após direto. O nível 340, saída Arbor, Elefa, decola da 107, direita após decolagem. O código é 5101 e o controle em 120, correção, 119.8. Nível 340, confirma o pátio de encontro. Gente, no pátio 4. Delta Serra Serra para... para acionamento e decolagem, torre 1 no noite decimal 95. Delta Serra Serra. Aguarde para acionamento. A Serra aguarde para acionar. Delta Serra Serra, aciona e chama pronto para o táxi. Estabilizando o Rio 9810. Nove oito no zero, complete final ILS, chame a torre no 895. 1895, F. Salvador, coisinha o Rio 9810, estabilizando o ILS da pista no zero, pista abaixo travado. Rio 9810, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 079. Livre pouso, Rio 9810, obrigado. JCR, Serra, livre táxi, CT táxi, Oscar, ponte para ingresso na 735. Santar táxi. Ali, me chamaremos. Autorizado de chegada, bom, FIA desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 094. A gente vai ser reportado. Serra, Serra, livre ingresso na 735, ponte neto e pronto, cabeceira na 7. Pio 9890, solo 113, liga o pisco pela direita, solo 12159. 209, 1989. Boa noite, Alfa Kilo, passe 3 quando lá tem seu sinalizador, remota 09. Alfa Kilo, seu sinalizador, 9890. Céu, céu, céu, livre de decolagem, pista 17, vento 090 graus, 069. Para o táxi, o gol no 096, 158 a bordo, 3 horas e 30, alvena Natal. 158, 3 horas e 30 Natal, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 04. 7, pátio, índia, o ajuste 114, a torre 1895, ponto de espera, no 096, boa noite. Papa Delta, Serra, Serra, Sugol 340, sai da ar. Para 340, sai da ar, do Delta, sai da ar. 1096, autorizado Daniel de Colar, pista 10, vento 090 graus, é menos. Paulo 10, 0096. Outra referência direto elétrica para DCSA. Confirme. DCSA solicita para direto elétrica. Para elétrica. Direto DCSA. Sete boa noite, autorizado, chegada bom, se desse manter 4000, ajuste no 0, não 4. Dois agora. A velocidade, que faz não. A 096, decolou 218, controle 19, decimal 8. Fala, meu, obrigado, boa noite. Controle Salvador, voo 1096, boa noite. 1096, boa noite, suba ao nível 370, saí da MOMO. 370, MOMO. Rio 360, aceita a guarda-coordenação? Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decolado 10, curva direita, saída da Euleda, Cotlon. Via peso 16, Belo Horizonte, direto 30, conforme a rota. 5103 é o transponder, controle 119, décima 8. 5103. Papa Delta Serra Serra, passa nível de voo 160, chame Recife na frequência 260-0288. 260-0288, Delta Serra Serra. Voo 1096, voe direto Cogbo da presente. Cogbo da presente, voo 096. 298, autorizado de chegada a Mari, desça e mantenha 050, vigilante. Pesado, então. Nave no localizador 35591. 591 complete final ILS, chame a torre na frequência 18 decimal 95. 18.95, obrigado, boa noite. Salvador, 35591 já estável no localizador, vai passando o marcador externo agora. 35591, confirme, trem de pouso baixado, travado? Baixado, travado. Gente, livre pouso, pista 90, vento 090 graus, 069. Gente. 060, vigilante. Rio 5972, desça para 2000, autorizado sinal ILS XR, reporte localizador. 2000, reportará localizador, Rio 2000. Externo negativo, desça para 2000. Foi na proa 190, limitado pelo localizador Rio 5972. 190, limite de loque 5972. Voo 096, passa nível 160, chame o centro na frequência 1285, apenas 1245. 2005, 2545, 096. Passa Ajuste 298, desça para 3000, ajuste 1094, reduz a velocidade 2209. V72 para o localizador, curva à esquerda, na PRO 150, informe estabilizado. Esquerda 150, 5972, batalha estabilizada. Azul 4298, desça para 2000, informe localizador, autorizado final ILS XR. Trip 5591, solo 27, que ele fez pela direita, 121, decimal 9. 219, decimal 9. Estando o lote Rio 5972. E 2 milhas para o externo, complete final ILS, chame a torre 18 decimal 95, Rio 5972. Mativo, chamar a torre Rio 5972, 118.95. Estando o lote, então sinalizador. Alfa, Kilo, remoto 05, abaixo do empregado. Todo. Rio 5972, chefe trem. Trem baixo e travado. Rio 5972, livre pouso, pista 90, vento 0, 90 graus, 05 mais. Livre pouso, pista 90, Rio 5972. Voo 4298, inicia redução para aproximação. Vai seguir Boeing 727, 7 milhas e meia sua frente. É, reduzindo, 421. Autorizado de chegada Mari, desce uma tenha 4000 pés, ajuste 1094. Voe Itac. Autorizado X-Ray 4298. Ok, 4298, complete final ILS, chame a 2895. 1895, 4298, azul. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, 4298 Azul, baixar travado visual. Azul 4298, continua a aproximação, reporte tempo, onde pode baixar de travado. Já baixou e travou, 4298. Gente, é o número 2 na aproximação. Aguardando, 4298. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha 050-3305. 5972, solo os 32, de pista pela direita, solo 121, desse uma nova, de ligar manobras por gentileza. Solo aos 32, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9, Rio 5972. O 4298, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 059. Livre pouso no 0, 4298, obrigado. Alfa Kilo, remota 10 do 43, quando lá tem seu sinalizador. O 4235, chegada Bonf, desse mantenha 050, vigilância.